Olá, tudo bem? Aqui quem fala é a pastora Tânia Ortiz, do canal Buscando a Deus, e vamos para a leitura do nosso livro, Em Busca de Deus, Descubra o Deus pelo qual o seu coração anseia. Livro escrito por Sean McDowell e Stan Jones, leitura autorizada pela BV Books. Continuando então, nosso capítulo 8, hoje é o nosso áudio 8B, e falaremos sobre a questão da canonicidade e autoridade. Essa pergunta vai ao cerne da canonicidade, ou como a Bíblia foi elaborada. Como sabemos que os 66 livros da Bíblia foram os únicos que deveriam ter sido incluídos? E quanto aos evangelhos gnósticos? E quanto aos livros denominados apócrifos? A resposta encontrada no conceito da canonicidade deveria dar a confiança necessária para saber que os livros em sua Bíblia são aqueles que Deus pretendeu que estivessem lá. Nenhuma palavra a menos, nenhuma palavra a mais, devido ao processo da canonicidade, eles foram autenticados com a autoridade de Deus. A palavra canone tem a sua origem em uma palavra traduzida como palheta. A palheta era usada como palitos de medida na antiguidade. Por isso, quando é aplicado na Bíblia, canone indica a medida ou padrão usado para avaliar quais os livros que foram inspirados e quais são os que não foram. Parte da confusão vem da percepção errônea da canonicidade, que de alguma forma era de responsabilidade de vários grupos de pessoas congregadas. Elas eram chamadas de concílios da igreja, para determinar quais escritos eram de Deus e quais não eram. Isso era uma suposição falsa que colocava a autoridade no lugar errado. Uma vez que Deus foi aquele que iniciou as escrituras por meio da superintendência do Espírito Santo, Deus é aquele que conhece os escritos que realmente vieram dele. Voltando à noção de você escrever a sua biografia, digamos que o seu livro estivesse prestes a ser publicado, mas primeiro você precisaria ler o manuscrito para ter certeza de que tudo o que você disse e tudo o que disseram a seu respeito no livro fosse verdade. Ninguém, a não ser você, estaria na posição para saber o que deveria permanecer e o que deveria ser eliminado. O mesmo aconteceu com Deus, o autor da Bíblia. Quando falamos da sua palavra, ninguém além dele está na posição de saber tudo o que ele disse e tudo o que foi dito a respeito dele. Então, quando chegou a hora de elaborar a Bíblia, durante as décadas e os séculos seguindo a escrita do seu último livro no Novo Testamento, o livro de Apocalipse no fim do século I, os concílios responsáveis em acrescentar o Novo Testamento tinham apenas uma tarefa: reconhecer a influência divina que já estava lá. Geyler e Brooks listam 5 perguntas que os concílios da igreja faziam como uma forma de reconhecer sua voz divina nos livros que eles estavam prestes a considerar. Primeiro, foi escrito por um profeta de Deus? Isso seguia o protocolo estabelecido em Deuteronômio 18:8 e 2 Pedro 1, de 20 a 21, segundo o qual Deus revelou-se somente através dos profetas. Como diz o autor de Hebreus no primeiro versículo de seu livro, há um tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Segundo, teria sido o escritor profeta confirmado por um ato de Deus? Hebreus 2, de 2 a 4, estabelece que deveria haver algum tipo de confirmação milagrosa para que o profeta que afirmasse falar por Deus fosse real. Terceiro, ela realmente conta a verdade sobre Deus? Qualquer escrito que entrasse em contradição com os outros escritos de Deus eram considerados falsos. O mesmo aplicava-se às falsas profecias feitas em nome de Deus, Deuteronômio 18, 22. Quarto, ela contém o poder de Deus? Qualquer escrito que não exibe o poder transformador de Deus era rejeitado. Novamente, de Hebreus, pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Hebreus 4:12. Quinto, foi aceito pelo povo de Deus? O fato de alguns livros terem sido rejeitados mostra que havia livros que não repercutiam junto ao povo de Deus. Pelo fato de Deus falar ao seu povo com o mesmo Espírito Santo que inspirou os seus profetas e registrarem a sua mensagem, devemos esperar um alto nível de discernimento em relação aos escritos verdadeiros versus os escritos falsos. O ponto principal é que a Bíblia que você tem em casa, em sua mochila, em seu smartphone ou tablet, onde quer que você a tenha disponível para ler, é a fiel e verdadeira palavra de Deus. É a mensagem que Deus quer que você tenha conhecimento. Não há nada que Ele tenha deixado de fora. Por isso, você não tem de ficar imaginando se há algum escrito secreto ou escondido esperando para ser descoberto. Resumindo, o processo de canonicidade, o professor do Novo Testamento da Talbot School of Theology, Ken Bergin, escreve: os ensinamentos do Senhor e dos seus apóstolos foram considerados auto-autenticados e oficiais desde o dia em que foram escritos, falados pela primeira vez. Com a morte dos apóstolos, os cristãos continuaram a utilizar como oficiais os escritos que eles produziram. A igreja não estabeleceu um cânone de sua escolha. É mais correto afirmar que a igreja reconheceu os livros que os cristãos sempre consideraram como a palavra oficial de Deus. E quanto aos apóstolos e os evangelhos gnósticos? Embora os apóstolos, livros escritos entre o fechamento do Antigo Testamento canônico e a abertura do Novo Testamento canônico, e os evangelhos gnósticos, que foram escritos após o fechamento do Novo Testamento canônico, tenham sido todos rejeitados pelos concílios da Igreja, eles foram rejeitados por diversas razões. Os livros apócrifos, que você irá encontrar em algumas Bíblias, têm valor histórico e nunca foram considerados como um erro, mas jamais foram reconhecidos como inspirados. Os evangelhos gnósticos, por outro lado, não informavam somente a respeito da história. Eles apresentavam uma história e uma visão diferente dos quatro evangelhos canônicos a respeito de Jesus. Estudiosos do Jesus Seminar, um grupo que discute a figura de Jesus como encontrado nos quatro evangelhos canônicos, afirmam que o evangelho gnóstico de Tomé, Judas, Felipe, Pedro e Maria, em um total de 20, revelam uma visão de Cristo que é tão válida, se não mais válida do que os dos quatro evangelhos. À luz das afirmações feitas por eles, não canônicos, e seus proponentes, Josh McDowell coloca essa pergunta em seu livro Mais Que Um Carpinteiro. Estariam esses evangelhos, descobertos recentemente, transformando nosso entendimento sobre o cristianismo? Alguns estudiosos acreditam que sim. Elaine Pagels, uma professora de história religiosa e promotora-chefe do conhecimento evangélico gnóstico, o Evangelho de Tomé, acredita que a melhor visão de Jesus não é apresentada nos quatro evangelhos canônicos, em particular no Evangelho de João. Para Pagels, que influenciou os escritos de Dan Brown, para que se possa conhecer a Deus, você precisa ir além da crença para descobrir que o que repousa escondido em cada um de nós. De fato, o Evangelho de Tomé é de todos os evangelhos perdidos, são obviamente teológica e historicamente inferiores aos quatro relatos que passaram a ser considerados como únicos, evangelhos canônicos. Escreveu estudiosos no Novo Testamento, Bruce Metzger, a principal razão pela qual estudiosos como Metzger, o historiador Phillips e Jenks e vários outros rejeitam o evangelho canônico é a sua datação tardia. Enquanto os quatro evangelhos foram escritos no século I, todas as evidências apontam para que esses evangelhos foram compostos entre 120 e 250 depois de Cristo. Pelo menos três gerações removidas da vida de Cristo. Apenas quatro escritores do Evangelho que escreveram como testemunho de Jesus Cristo e que estavam sob a influência do Espírito Santo entendiam corretamente o Evangelho. ou as boas novas, a mensagem de Cristo, porque somente esses escritores testemunhais relataram Jesus como ele realmente era, o Deus vivo e incorporado, que fala com a divina autoridade. Como sabemos que a Bíblia que temos hoje é a Bíblia que Deus quis que tivéssemos? Temos discutido até agora a respeito da fidedignidade e da confiabilidade da palavra de Deus, qualidades dependentes de maneira como ele escreveu a Bíblia, através da inspiração. Também discutimos sobre a autoridade da palavra de Deus, que tem a ver com a forma pela qual os livros inspirados da Bíblia foram reconhecidos como inspirados pelo Senhor. A canonicidade. Agora, desejamos abordar uma terceira área que deve ser muito importante para você. Ao prosseguir com a sua busca por Deus, se a Bíblia vai ser o seu guia, mapa e manual, você precisa estar confiante no fato de que o livro que está lendo é aquele ao qual Deus quis que você tivesse acesso. Ele, que ela, é precisa em tudo o que narra. Isso tem a ver com a forma pela qual a Bíblia foi transmitida ou copiada desde os primeiros séculos até os dias atuais. É correto afirmar que os escritos inspirados originais que compõem o cânone das escrituras são perfeitos. Isso significa que eles não possuem erros. Isso é uma conclusão lógica, já que Deus, o autor, é incapaz de cometer algum erro. Por outro lado, não é correto afirmar que as traduções bíblicas que temos hoje não possuem erros. Apenas os manuscritos originais eram absolutamente corretos. Mas isso também não significa que a Bíblia que você utiliza está cheia de erros. Pelo contrário, sua Bíblia está totalmente correta. Parece ambíguo. Espere e nós explicaremos. A transmissão da Bíblia não tem nada a ver com a mudança de marcha. Conforme dissemos anteriormente, Deus inspirou 40 autores diferentes ao longo de 1.500 anos para escrever a Bíblia. Com todos os materiais e pessoas envolvidas, como Deus se certificou de que sua palavra estava sendo transmitida fielmente de uma pessoa para outra, de uma geração para outra, de um século para o outro, uma vez que não havia máquinas copiadoras, prensas para impressão ou scanners digitais. Tinha de haver uma forma confiável para copiar as escrituras de modo que a palavra de Deus continuasse a ser transmitida e preservada como original. Desde os primórdios, os escribas judeus, leia-se copiadores humanos profissionais, tinham de seguir regras e procedimentos detalhados para copiar as escrituras. Essas regras os ajudavam a garantir a atenção e precisão completa. A abordagem meticulosa desses profissionais estabeleceu um padrão para os monges e outros estudiosos que transcreveram as escrituras através dos tempos. A seguir estão listadas as três regras para os escribas. O estudioso judeu Samuel Davidson lista dezenas, que darão uma ideia de quanto ao meticuloso detalhe relacionado à cópia da palavra de Deus. Primeiro, nenhuma palavra ou letra ou qualquer outra marca deverá ser escrita da memória. 2. Entre cada letra, o espaço deverá ser medido por um fio de cabelo. 3. Mesmo que um rei fale ao escriba enquanto este escreve o nome de Deus, ele não deverá perceber o soberano até que acabe a atividade. Então, quão preciosas eram essas transmissões? No livro de Unshakable Truth, obra que sou eu, Sean, escrevi com o meu pai, Josh, apontamos que não havia como saber quão preciosas essas transmissões eram até que rolos do Mar Morto terem sido achados recentemente em uma caverna perto de Querumã, em Israel. Antes dessa descoberta, o manuscrito hebreu mais antigo datava de 900 d.C., mas a descoberta dos rolos do Mar Morto, estudiosos possuíram manuscritos datados por volta de 125 a.C. Surpreendentemente, eles descobriram que quase 1.100 anos de cópias do Antigo Testamento produziram penosamente algumas poucas variações, nenhuma das quais alteravam o sentido do texto ou trouxeram questionamento à integridade dos manuscritos. O que isso significa para você? No que diz respeito ao Antigo Testamento, você pode ter certeza de que o que está lendo é fiel, confiável, precisa e oficial palavra de Deus. Deixo vocês com a meditação deste áudio. Beijo, beijo e até amanhã, se o Senhor permitir.